Ai, caramba! Nossa. Caramba. Eu estava lendo sobre a história que falam de... sobre casas mal-assombradas. Sabe? Casas em que espíritos de pessoas estão presentes, perturbando e aterrorizando os moradores. Sabe? Eu não acreditava nisso quando eu comecei a carreira de detetive. Ah, de jeito nenhum. Tudo era muito fantástico para ser verdade, sabe? Só que a minha concepção mudou completamente no dia em que eu visitei uma casa amaldiçoada. Ai, caso você não saiba, eu sou o Bira, detetive particular. Bem-vindos à Sexta do Medo. Ao contrário de algumas casas que se tornaram pontos turísticos para os fãs de filme de terror, como a mansão Winchester ou a fazenda, que serviu como base para a invocação do mal, algumas propriedades foram derrubadas antes de serem palco de maiores problemas. Pegue como exemplo o caso de uma residência na cidade de Christchurch, lá na Nova Zelândia. O ano era 2010 e eu estava lá, investigando o caso de um homem desaparecido, quando surgiram as notícias sobre Jason Somerville. Ele confessou os assassinatos de duas mulheres, sua esposa Rebecca e a vizinha. Como se não bastasse, ele ainda enterrou os corpos no chão da própria casa. Para o tio, Jason disse que matou a única pessoa que tinha amado na vida. Ah, foram crimes chocantes para a cidade. Eu estava lá quando os moradores resolveram derrubar sozinhos a casa de Jason, como forma de enterrar as lembranças dos atos hediondos. Tentaram colocar fogo na casa em 4 ocasiões, mas nenhuma delas deu certo. Ela estava bem destruída por conta das chamas e dos atos de depredação. Mas nada tinha sido suficiente para colocá-la no chão. Os boatos eram de que uma força havia se apoderado da estrutura, impedindo-a de ser derrubada. Até mesmo a família que morava ao lado se mudou quando os corpos das vítimas foram descobertos. Percebendo que a comunidade não queria aquela casa de pé, o governo acabou determinando que ela fosse demolida e que o lote se tornasse um espaço público. Vale lembrar que Jason foi condenado à prisão perpétua pelos crimes. O mais curioso é que eu conheci algumas casas que foram demolidas e não tinham sido palco de assassinatos ou outros crimes. Elas simplesmente possuíam algum tipo de paranormalidade. Um bom exemplo é de uma casa que existiu em Indiana, nos Estados Unidos. De acordo com alguns donos, não havia registros de que algo trágico tivesse acontecido no local. Mas ainda assim, tratava-se de uma residência completamente assombrada. Mesmo sem ninguém morando nela, os vizinhos me contaram que escutavam sons saindo da casa. E quando alguém se mudava para lá, acabava indo embora com machucados e abalado psicologicamente. Uma das donas, que inclusive morou lá com a mãe e seus 3 filhos, disse que viu pegadas desconhecidas em direção ao porão. Presenciou a própria filha levitando na cama. E até mesmo fantasmas apareceram para elas. Quando a família tirava fotos, era possível ver vultos estranhos nas imagens. Mesmo chamando a polícia e até representantes de igreja, a família não conseguiu viver lá e acabou se mudando tempos depois. Com o passar dos anos, a fama da casa cresceu e chamou a atenção do investigador paranormal, Zack Bagans, o mesmo que alegou ter ficado doente após visitar a fazenda de invocação do mal. Pensando em fazer um documentário, Zack adquiriu a residência por $35 mil. O problema era que ele não fazia ideia do que encontraria lá. E não demorou muito para ele afirmar que existia uma presença muito pesada e maligna, o que o impediu de gravar a produção. Foi então que, em 2016, ele decidiu demolir a residência. Segundo as palavras de Zack, "Decidi destruir a casa porque não quero que ninguém more nela novamente. Eu vi coisas demais lá dentro. Existia algo na casa que afetava a todos. A polícia, a igreja, crianças, minha equipe de produção, todos. Olha, quando eu passei por lá, a casa já não existia mais. Só o que posso dizer é que é um peso no ar. É como se desse um calafrio na espinha. Ai, é só você chegar naquele lugar que você sente isso dentro de você." Já em Wisconsin, nos Estados Unidos, existe a história da casa Summer Wind. Eu fiquei sabendo desse caso em questão através de um amigo que esteve por lá tempos atrás. A residência foi construída no ano de 1916 e servia como uma casa de verão para a família do empresário Robert Lemon. Um dos primeiros relatos de atividades estranhas afirmava que Robert viu alguém invadir a propriedade. Ele foi atrás da pessoa, mas ela desapareceu e nunca mais foi vista. A teoria mais aceita é de que ele, o empresário, viu um fantasma, já que ele disparou contra o que estava vendo e nada aconteceu. A casa acabou passando por vários outros donos após a morte de Robert. E um por um reclamou de coisas estranhas na propriedade. Nos anos 70, uma família adquiriu a casa. E não demorou muito para que começassem a ver vultos pelos cômodos. Perturbados com todas as atividades paranormais, eles conseguiram passar entre 6 a 8 meses por lá somente. A família nunca dormia bem. Ouvia vozes vindas de lugares vazios e os objetos ainda se moviam sozinhos. O pai da família chegou a ter um colapso mental e a mãe quase cometeu suicídio. A família se mudou e a casa foi comprada para ser transformada em um empreendimento. Só que o projeto não foi para frente por conta das assombrações. A residência acabou sendo derrubada sem que uma investigação paranormal fosse feita. Eu mesmo acho que não conseguiria ficar muito tempo lá dentro. Agora, preste atenção nessa outra propriedade. Você já ouviu falar em H.H. Holmes? Ele nasceu em 1861 e é conhecido como um dos primeiros serial killers de Chicago. Acredita-se que o número de vítimas dele passe de 100 pessoas, já que podem existir crimes que não foram descobertos. As principais vítimas eram mulheres, que acabavam sendo mortas na própria casa do assassino, chamada de Castelo da Morte ou Castelo do Assassinato. Na propriedade, foram encontrados os cadáveres das vítimas, que foram torturadas e espancadas. Os corpos costumavam ser jogados no porão, onde o cal e o ácido presentes no cômodo ajudavam a dissolver a carne das pessoas até que restassem apenas os ossos. Ele também tinha o costume de queimar os corpos. Holmes chegou a vender os esqueletos para conseguir dinheiro em cima dos crimes. Felizmente, o serial killer foi descoberto e preso pelos homicídios, além de ser culpado por fraude de seguros. Antes da execução dele, marcada para o dia 7 de maio de 1896, o castelo pegou fogo misteriosamente, mas não o suficiente para ser totalmente destruído. Os testemunhos dos moradores da região falavam que a propriedade era maligna, justamente por ter sido palco de tantas atrocidades. Após a morte de Holmes, a propriedade ficou de pé até o final da década de 30, momento em que o tal castelo foi demolido e uma estação dos Correios foi construída no lugar. Apenas uma passagem de fuga no subterrâneo se manteve intacta. Um pouco parecido com o Castelo da Morte é o Castelo Birkwood, na Escócia. A propriedade funcionava como um hospital psiquiátrico e chegou a ser considerada como o lugar mais mal-assombrado do Reino Unido. O motivo? Diziam que os espíritos das pessoas que morreram na instalação não foram embora de lá. Espíritos zangados com todas as coisas que passaram enquanto estavam vivos, ao que parece, continuaram por ali. Em 2015, tanto o castelo quanto o terreno foram comprados e foi dada a ordem de demolição para que um hotel de luxo fosse construído no lugar. O problema é que quando os trabalhadores estavam construindo as paredes, uma espécie de força sobrenatural as derrubou. Além disso, sons estranhos também eram ouvidos durante a jornada de trabalho. Até mesmo uma explosão foi registrada. Eu tenho um amigo que é um estudioso da paranormalidade. E ele sempre diz que é possível que o sobrenatural se apodere de casas, principalmente quando lá aconteceram atos de violência. Você já passou por alguma experiência do tipo? Comente aqui embaixo. E atenção ao comprar uma casa.